Não arranjem problemas, hein? Senhores, tenham uma boa noite. É. Yeah. Sean King. Original Gangsta no ar. Motherfuckers. Obrigado, meu senhor, pelos momentos concedidos. Não foi sempre assim, eu não pensava igual bandido. Era moleque de tudo, só queria jogar bola. Vários contas na quebrada, valendo umas Coca-Cola. Hoje tudo é diferente, eu descobri minha vocação. Tô no rap, tô sozinho, não ando com vacilão, não. Pô no cu da sua banca, sua grana não me seduz. Ando tranquilo no inferno, pois eu tenho minha luz. Carrego minha cruz, neguinho, tô preparado. Sozinho nesse mundo, não preciso de aliada. Cada passo de Nike, vejo vários recalcados. Hienas e ratos andando tudo misturado. Eles tão deixando falha no caminho. Só anda e vê, vacilão mudando o nome pra bombar na TV. Vai se foder, seu rap de bosta já deu o que tinha que dar. Melhor não andar na rua, otário, vão te cobrar. Vão te abordar, é claro, vão perguntar o que que aconteceu. Cê era tão maluqueiro, meu Deus, que cê bebeu. Meu Deus, cê se perdeu, meu Deus, cê virou puta. Por quanto cê se vendeu, quer dinheiro, pede, mas não dá uma dessa. Cadê o compromisso, cadê aquela conversa? Quer saber? Eu já liguei o foda-se, agora só falta você. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Minha caminhada é limpa, eu represento RAP. Se ousar bater de frente, amigo, vou te fuder. Tiro na tua cara igualzinho o Kurt Cobain. Faço cê sumir, me chame de David Blaine. Eu vejo homens, mulheres, mentindo ao meu respeito. Eu não preciso de padrinho pra ganhar conceito. Ainda mais no gueto, seja homem sujeito. Se cê for fazer uma rima, então que faça direito. Eu tenho fãs porque eu faço rap com amor. Derrubo o preconceito, Gabriel pensador. Vou mostrando meu valor independente da minha cor. Gangsta original, estou a seu dispor. Cê não vale um centavo, então sorry boy. Eu tenho talento e a verdade dói. Quem é da Barra Funda sabe que eu nasci no prédio. Desde menor eu tô na rua, sangue bom. Foda-se você e os fofoqueiros de plantão. Me sinto rei da quebrada, fato sem argumentação. Foda-se tudo, Sean King tá na track. Foda-se vocês, homem que age igual moleque então. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Diferente, odeio coisa comum. Pois comum não enche o bolso, como disse o Elião. Correndo atrás, fazendo a minha, sangue bom, eu quero tudo. E um pouco mais, não aprendi como se faz. Mas nego, eu vou fazer, já esperei demais. Agora vou vencer, de tanto apanhar, eu aprendi a bater. Vai se fuder se me testar no rolê. Fui do inferno ao céu, tô disposto a morrer. Assim que sou, essa é minha luta. Dinheiro não me muda, quem muda por ele é puta. Deus me ilumine, pois na terra tá embaçado. Foda-se, senão vou atropelar esses arrombados. Não tenho paciência, nunca tive, eu sou assim. Não gosto do meu estilo, tira os olhos de mim. O que cê quer? Quer em dobro taxado de marginal. Eu sou o mais real do jogo. O que cê quer? Quer em dobro taxado de marginal.